eu fico tonto. É que o mundo não para de girar, nem de translatar. O álcool aumenta a minha sensibilidade, que eu começo a perceber que o mundo não para de girar. Gira sobre si mesma, que gira em torno do sol, e ainda tem um movimento impressionante.